era ela pedindo pra voltar. Garrosom! Bancadão! Deixar a briga pra lá e entender o sentido quando o DJ detonar. Solta o rap de carro, som! Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era

do Boa Vista e do Parque Camarão. E Yang pro Mutua, Pirapeca do Catarinão. Itaoca, Bela Vista, o Foi, o Mutua, Alegria, Chumbada, a Central é Jovem Pra. Se você não acreditou no que acabamos de dizer, procure a força da Bajara Querosene, procure o Leleco, procure o MC Dinho, pois o amigo pra gente é guardado com carinho. Olê, a força, olê, força da Bajara, alô Querosene, nós somos amigos de fé até morrer. Olê, a força, somos amigos de fé até morrer. Amor, Carlos Som. Amor. bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Alô rapaziada, cante mais uma vez. Galera do conceito do bom açuzão, pede a paz o tempo inteiro, papa tudo é sangue bom. Ele é meu amigo e seu amigo pra valer. Nós cantamos esse rap com alegria de viver. Galera do conceito do bom açuzão, pede a paz o tempo inteiro, papa tudo é sangue bom. Ele é meu amigo e seu amigo pra valer. Nós cantamos esse rap com alegria de viver. Eu agora vou lembrar da minha infância em Dona Lourdes. Eu vinha para cá Carlos Sou. Eu trazia minha linha, botava lá no alto com muita alegria. Eu sou o papa tudo e vou te dar mais um alô. Eu não penso em violência, eu só penso no amor. No amor de uma morena que nem feito uma chupita. Quando ela abriu a porta, deu de cara pra sus. Mas no amor de uma morena que nem feito uma chupita. Quando ela deu de cara com a suíte. Galera do conceito do bom açuzão, pede a paz o tempo inteiro, papa tudo é sangue bom. Ele é meu amigo e seu amigo pra valer. Nós cantamos esse rap com alegria de viver. Galera do conceito do bom açuzão, pede a paz o tempo inteiro, papa tudo é sangue bom. Ele é meu amigo e seu amigo pra valer. Nós cantamos esse rap com alegria de viver. A vida em que vivemos não tá dando pra viver. Eu tenho uma família e por ela eu vou dizer que eu lembro do passado, mas acordo no presente. Estou presente aqui agora e meu futuro está à frente. Galera do conceito do bom açuzão, pede a paz o tempo inteiro, papa tudo é sangue bom. Ele é meu amigo e seu amigo pra valer. Nós cantamos esse rap com alegria de viver. Galera do conceito do bom açuzão, pede a paz o tempo inteiro, papa tudo é sangue bom. Ele é meu amigo e seu amigo pra valer. Nós cantamos esse rap com alegria de viver. De viver pela favela do bom açuzão. Pois eu posso lhe dizer, tranquilidade tá na mão. Tem o patrimônio, o Lodial e o calçadão. Califórnia, maloca, são todos meus irmãos. Tem a rua 2, a rua 3. É, tem a rua 4, a rua 5 e rua 6. Tem a 39 e a 40 pra vocês. Alô, Portão do Rosa, cante mais uma vez. Quero ouvir! Paz e união, por isso eu canto agora essa linda canção. Pois eu peço a Lagoa, paz e união, por isso eu canto agora essa linda canção. Quero ouvir galera do conceito do bom açuzão, pede a paz o tempo inteiro, papa tudo é sangue bom. Ele é meu amigo e seu amigo pra valer. Nós cantamos esse Carlos Som Bancadão. Porque sou eu, amor, geleão. Se o mundo é uma escola, é viver nem aprendendo. A vida é um livro e vocês têm que ir lendo. Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. E na verdade o crime é a maior enrascada. Escute meus amigos, que agora eu vou dizer. E não entre no crime que tu vai se arrepender. É uma vida errada, tudo ilusão. Se liga meus amigos que não tem futuro não. No começo tu arruma dinheiro e mulher, mas no final de tudo tu vai ver como é que é. Escute meus amigos que agora estou falando. E porque nessa vida tu está se acabando. E você que é jovem, não entre nessa vida. Arrume um trabalho antes de cabeça erguida. e eu sou o Geleia, um cara social, cantando esse rap é para todo pessoal. Muita gente sofrendo, inocentes estão morrendo. Se liga, meus amigos, no Brasil tá acontecendo. E moramos no morro, cê tem que entender. Nós somos sofridos, queremos sobreviver. Cantando esse rap é pra toda a população. Para que a violência informa a união. Demorou, DJ? Sou eu, amor, Geleia. Todos contexto, todos irmãos, a galera da Brasília, Dona Marta e o Estadão. Eu disse, todos contexto, todos irmãos, a galera da Brasília, Dona Marta e o Estadão. Carlos Som, Bancadão. Todos contexto, todos irmãos, a galera da Brasília, Dona Marta e o Estadão. Eu disse, todos contexto, todos irmãos, a galera da Brasília, Dona Marta e o Estadão. Esse é o novo trio que chegou pra arrebentar. Escute, camarada, eles vão dar o que falar. E pra mostrar para vocês que a força é a união, ouça esse toque e reflita com atenção. Ficar matando uns aos outros não adianta não. Vamos é desenrolar e fazer a união. Do amante pôs no mundo pra poder te ver crescer. Não estrague esse sonho e a ela entristecer. Sua mãe te ama muito e te guarda no coração. Pense sempre em que eu falei, esqueça isso de alemão. Eu disse, todos contexto, todos irmãos, a galera da Brasília, Dona Marta e o Estadão. Eu disse, todos contexto, todos irmãos, a galera da Brasília, Dona Marta e o Estadão. Se tu estiver em mau caminho, precisa de uma mão, pode contar com a Brasília, Dona Marta e o Estadão. Esse é o trio que é choque, meu irmão. Da cucharra, da contexto e boa recepção. As galeras do contexto transmitindo a união para jovens revoltados que brigam no salão. Eu disse, todos contexto, todos irmãos, a galera da Brasília, Dona Marta e o Estadão. Eu disse, todos contexto, todos irmãos, a galera da Brasília, Dona Marta e o Estadão. Agora eu vou fazendo a convocação geral do bonde que abale, que está sempre em alta astral. Galera da Teixeira, Santo Cristo, Jacaré, Holofote e Palmeiras são amigos de fé. Cidade, eu disse, Paiva, alô, alegrião. Um abraço bem responsa pra galera do Pavão. Galera, Dona Marta, Piri, Alemão, Chacara do Céu, Coronel é sangue bom. Esse foi mais um toque muito especial. Um abraço muito forte, acima do normal. Esse foi mais um toque muito especial. Um abraço muito forte, acima do normal. Eu disse, todos contexto, todos irmãos, a galera da Brasília, Dona Marta e o Estadão. Eu disse, todos contexto, todos Carlos Som, Bancadão. Pá, pá, pá, pá, vem zoar nesse embalo. Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo. Pá, pá, pá, pá, o nosso bonde abalou. O morro da chumbada, fazenda Salgueiro. Pá, pá, pá, pá, vem zoar nesse embalo. Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo. Pá, pá, pá, pá, o nosso bonde abalou. O morro da chumbada, fazenda Salgueiro. Eu vou pedir agora liberdade, união, pra zoar nesse bonde, nessa situação. Somos os jovens que lutamos pela paz, com muita fé em Deus, violência jamais. Quem quiser amigo, siga o nosso dilema. Dance a noite inteira e não arrume problema. Por isso, amigo, nós somos bem-vindos em qualquer dos bailes que estamos indo. Seja no bonde ou seja no trem, a emoção se explodiu no tremendo vai e vem. abalou São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro, Morro da Chumbada, Fazenda e o Salgueiro. Pá, pá, pá, pá, vem zoar nesse embalo. Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo. Pá, pá, pá, pá, nosso bonde abalou. O Morro da Chumbada, Fazenda e Salgueiro. Pá, pá, pá, pá, vem zoar nesse embalo. Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo. Pá, pá, pá, pá, o nosso bonde abalou. O Morro da Chumbada, Fazenda e Salgueiro. Mas vou chamar as galeras pra zoar nesse embalo. Começo chamando Rocha Coroado, União de Neves e o Porto da Pedra. Um abraço pra Cuque, amassada favela. Menino de Deus, lindo Parque Mutuá, Coruja, Porto Velho, torcida Jovem Fla. Galera responsa que não dorme no ponto, é o Galo Branco, a Otto Marimbondo. Vem chegando no baile com muito amor, Barreto de Niterói, Trindade e Caçador. Pá, pá, pá, pá, vem zoar nesse embalo. Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo. Pá, pá, pá, pá, nosso bonde abalou. O Morro da Chumbada, Fazenda e Salgueiro. La la ya la ya la, la ya la ya la, la ya la ya la, la ya la ya la, la ya la ya la, la ya la ya. Carlos Sou. Mas sim, eu sou ele, a sua mãe do Pantanal. Oh, oh, oh, que lindo, Pantanal é paz e amor. Vou contar uma história que é na moral. Escute meus amigos, é sensacional. Pelo sonho, irmão, eu vou te dizer. Surge um baile bom, pode vir pra ver. Baile funk, amiga, é puro lazer. Oh, oh, oh, oh. Que lindo, Pantanal é paz e amor. Oh, oh, oh, oh. Tá valendo, é amigo, Pantanal é paz e amor. Eu vou mandar uma letra que é na moral, é para os amigos do Pantanal. Parada de Lucas, só paz e amor. Eu não posso esquecer, vovó do bom pastor, que tungo, Guaporé, filha do governado. Oh, oh, oh, oh. Pois uma triste história me fez lembrar dos nossos irmãos que não vão mais voltar. Eles foram para outro lugar, pois foi viver com Deus e bem lá estará. Daqui pra frente só posso chorar. Oh, oh, oh, oh, que lindo, Pantanal é paz e amor. Oh, oh, oh, oh, tá valendo, é amigo, Pantanal é paz e amor. Pois uma coisa boa chegou aqui, a nossas equipes trouxe os MC. Por isso, amigo, vamos aguardar, pois ela nos chamou, vamos se apresentar. Mas sim, eu sou o Ilha, somos do Pantanal. Liberta DJ. Está tava me lembrando como era antigamente. E vi o mundo hoje totalmente diferente. Os idosos dizem que o funk é pra animal, e quem passa dor de fora é vira marginal. E que nos testamentos estão escritos tudo isso. Começamos no final e terminamos no início. O nosso horóscopo altamente controlado, e assim como um robô com os atos programados. Carlos, é o nosso viver. Aí no meio do salão lutamos copernamente para sermos campeão. Realmente o funk faz a gente contribuir com algum tipo de hipnose que contemos dentro de si. Nossas armas, nossos corpos não nos fornecem se descanso. Andam pelas quadras, bamba nos envolve ao balanço. Um balanço de intriga, morte, brigas e facada. Eu solto o pombo da paz, violência não leva a nada. O Brasil é um país elevado à mortandade. Muitos pensam que é onda, fuma afra da maldade. Parei de cheirar pó, ouça agora o meu conselho. Vê como estão seus olhos no alcance do espelho. O seu corpo não se vê, parece até papel. Você vai subir mais cedo a escadinha do céu. Sua visão se apaga, fica em um breu total. A escuridão te toma e te faz irracional. Pare, pense, ouça enquanto ainda há tempo. E curta o baile funk sem causar um mau exemplo. Com exemplo distinguido, apresento os imortais. Exemplos de mulheres sem valores morais. O som da violência ecoa em todo lugar, e as equipes lutam pra isso tudo acabar. E o jovem dominado não consegue perceber. Do jeito que estou rindo, o futuro não vou ter. O Brasil sofre com a morte da famosa Daniela. Um ator influenciado pela cena de novela. E a causa ninguém sabe, ninguém pode compreender. Uma morte atesourada pra qual morte vou obter. Se é psicopata não devia estar solto, andando pela rua, tirando a vida dos outros. E nas ruas do Japão, Chile, Holanda, Irlanda, China, Iraque, Inglaterra, Golávia, Argentina, Colômbia, África, Venezuela, Espanha, Emirado, Israel, Itália, Ira, Alemanha. Países disfarçados de homens certificados, e por mais de todos, o Brasil é um diplomado. Eu lanço o meu rap na melô da borboleta, mostro ao país inteiro que a coisa está preta. E se a coisa está preta, ninguém toma seu lugar. Acreditam no futuro e decisão não quer tomar. O futuro imprevisível de atitude tão extinta e um povo revoltado. Com marra de cão vem o vacilão de bobeira no movimento. Sei que tá mancando, a massa tá sacando. Já tamo ligado no procedimento. Simpático ao grupo, não é do justo, porque dos irmãos se desfaz. Errado vira certo, se acha esperto, só fortalece. Carlos Som! O melhor remédio, procedência se mostra no dia a dia. A causada, a simpatia, já tá virando epidemia. Falei uma vez, eu tô bolado, e novamente eu vou falar. Pra curar safado é bom tá ligado, vacina, bala de AK. Por isso que eu digo, cuidado comigo, meu bonde bolado é um perigo. Comédia fudido, garoto metido, é só cartucheira de bandido. Porque é, ele vive na sombra do patrão. A grata vagabunda é sua profissão. Confunde ganância e ambição. Simpatia, comédia, vacilação. Vive na sombra do patrão. A grata vagabunda é sua profissão. Aí confunde ganância e ambição. Simpatia, comédia, vacilação. O simpático para de formar caô. O simpático para de formar caô. Mais o simpático para de formar caô. O simpático é. Para de formar caô, com uma radical. Vem o vacilão de bobeira no movimento. Sei que tá mancando, a massa tá sacando. Já tamo ligado no procedimento. Simpático ao não é porque dos irmãos se desfaz. Errado vira certo, se acha esperto, só fortalece quem tem mais. O tempo é o remédio, o proceder se mostra no dia a dia. A causada, a simpatia, já tá virando epidemia. Falei uma vez, eu tô bolado, e novamente eu vou falar. Pra curar safado é bom tá ligado, vacina é bala de AK. Por isso que eu digo, cuidado comigo, meu bonde bolado é um perigo. Comédia fudido, garoto metido, é só cartucheira de bandido. Porque ele vive na sombra do patrão. Agrada vagabundo é sua profissão. E confunde ganância e ambição. Simpatia, comédia, vacilação. Vive na sombra do patrão. Agrada vagabundo é sua profissão. Confunde ganância e ambição. Simpatia, comédia, vacilação. É o simpático. Para de formar caô. O simpático. Para de formar caô. O simpático. Para de formar caô. Se liga que vamos dizer o rap da galera, vamos cantar pra você. Ei, compadre, se liga que vamos dizer o rap da galera, vamos cantar pra você. Nos bailes da Superdance começamos a falar da rapaziada unida que comanda o lado A. Pirambu, Carlito, Montes e Malvina, desejando a Calcaia, Receio e Goiabeira. bonde do Mangueiral, Havaiano, Jockey Club e o bonde do Paquito, Planalto, Pici, Bom Jardim é o mais bonito. GNCM, a Rua do Fogo, Guerreiros da Patelândia, vem curtir o baile de novo. Olavo, Vila, que Santinês e tem a ver, DS Morro do Galho, Presidente Kennedy. Vila, Peri, Itaperi, o Morro do Ouro, LV do Centro, CPV, curte de novo. Esse é o lado A, que curtiu o baile com gosto, é os Leões da Tupi, quem não viu vai ter de novo. Ei, compadre, se liga que vamos dizer, o rap da galera, vamos cantar pra você. Ei, compadre, se liga que vamos dizer, o rap da galera, vamos cantar pra você. Os bailes da Super Dance, lado A disse a você, agora vamos mandar pro bonde do lado B. João 23, Verdes Mares, Piedade, CNG, XR e o Gereissati, Ala Anji, Ala Play, Ala Oeste, Ala Cruel, Ala Jovem, Ala Chape, Ala Grande, Ala Fiel. Cane, Dezinho, Industrial, IST, Acaracuzinho, Aracapé é o lado B. Para Verde, Santinas, com sucesso e Ceará, amor. Barri, Vila Velha, FX e o Olavo. Praça da Fumacia, Peru da Estação, pode ir aí São Miguel, Sossego, todos os irmãos, Malvina, Geniva, o PRC e São Francisco, Praia de Iracema, Guanabara, o Paraíso. Ei, compadre, se liga que vamos dizer, o rap da galera, vamos cantar pra você. Ei, compadre, se liga que vamos dizer, o rap da galera, vamos cantar pra você. Os bailes da Super Dance, A e B disse a você, agora vamos mandar pro bonde do lado C. Aldo do Bode, Barroso, DHJ e Colônia, Serrinha e o Riacho, quem nem cantado é quem manda. Esse é o lado C, só quer saber de dançar, bonde do Poste da Boba e o Jardim América. Se você não tá ligado, lado C só tem irmão, é o bonde da Santa Rosa, CDB e o Facão. Esse bonde é maneiro, o baile é que conduz, é a praia do futuro, que a Cipeste serve luz. Nós todos somos panqueiros e curtimos na legal, é o bonde da RCM, Castelão e o Areal. Lá do C é chapa quente, o bonde já tá formado, Mangueira e o Tocantins e o Mulão do Gramado. Ajustar e CDM acabaram de chegar, junto com o Carcaraxá e o 12 Lagama. Pra quem não aprendeu, vê se aprenda com certeza. Esse é o novo rap das galera de Fortaleza. Galera, choque legal, que curte só com a gigante. Sou o Miller, sou Xandinho da equipe.